gonna give nobody none of my jelly roll. I wouldn't give you a piece of this cake to save your soul. Come on, man. My mom told me today, before she went away, to be a good boy, she'd bring me a toy. I'm my mama's pride and joy. Now there ain't no use for you to keep on hanging round. Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio do Castalho Podcast. Eu sou o Og Maciel, falando aqui da Carolina do Norte, nos Estados Unidos. E também temos o Eliezer Rezende. Fala aí pessoal, tudo beleza? Mandando um alô aqui do sul de Minas. E o Bruno Rocha. Alô amigos castalianos, um grande abraço aí, bem-vindos a mais um episódio. Valeu pessoal, muito bom estar aqui com vocês. Já estamos aqui, vai ser a terceira vez que a gente grava em sequência. E o plano vai ser justamente esse, tentar colocar um novo episódio semanal para vocês. Dessa vez, nós vamos ter um episódio falando um pouco sobre novidades e também vamos fazer uma experiência com o Book Review, que foi a enquete que nós fizemos pelo Twitter e aparentemente o pessoal gostou da ideia. Então, esse vai ser o modelo. Para dar o pontapé inicial, então, Bruno, vamos falar sobre os pacotes Python que são novidades no pedaço. Legal. Bom, Eu e o Eliezer, né, a gente deu uma conversada aqui e separamos alguns destaques aí da semana, né, das notícias, dos principais sites aí e feeds RSS que a gente acompanha, né. Então, para começar, eu gostaria de falar a respeito do Piston. Eu não sei se vocês, ouvintes, já ouviram falar do Piston, que é um interpretador Python que está sendo desenvolvido pelo Dropbox. E a grande diferença é que ele tem um Just-in-Time Compiler, né, um JIT. E o JIT faz com que ele seja 7 vezes mais rápido do que o Python escrito em C, do que o CPython tradicional. E é bem interessante. Vale lembrar que o Piston ainda não é uma implementação para uso geral, né? Ele é um interpretador para quem está realmente precisando de um desempenho específico voltado para o trabalho com números, né? Porque o Piston ele é mais voltado ali para o NumPy, SciPy, Scikit-learn. Então a galera que está rodando esses algoritmos aí precisa de velocidade, o Piston vale a pena ficar de olho. Um outro detalhe é que o Piston ele é feito em cima do Python 2, tá? Então as novidades do Python 3 não estão ainda incluídas no Piston. Ele é totalmente compatível com o Python 2 e voltado para otimização em operação matemática. Eu dei uma brincada com o Piston aqui, ele funciona, eu consegui rodar a maior parte das aplicações que eu tenho aqui, mas não senti realmente diferença porque eu não tinha essa necessidade. Outro detalhe interessante é que é o próprio Guido Van Rossum, criador do Python, que está envolvido no time de desenvolvimento, né? Ele é funcionário do Dropbox e ele está envolvido aí no time do Piston. Então fica aquela pulga atrás da orelha aí, né? A gente não sabe se um dia as coisas que estão sendo feitas no Piston vão vir de volta para o Python, mas vale a pena ficar de olho aí. É um pacote bem interessante. Bruno, explica aí para quem está escutando isso, o que quer dizer Just-in-Time Compiler? O que vantagem que isso tem com a forma, vamos dizer assim, a forma normal de executar os seus scripts em Python? O Python ele tem uma máquina virtual, né? E aí quando você executa o seu programa, ele é compilado, aí você é criado ali os arquivos PyC, né? Então a primeira vez que você executa, o Python cria um arquivo PyC e aquilo fica pré-compilado até que aquele arquivo seja modificado e aí aquela versão pré-compilada ela é reexecutada. No JIT, né, no Just in Time, a compilação é feita em tempo de execução, o que faz com que a gente tem algumas otimizações em tempo de runtime, ou seja, para algumas funções ela varia. Então pode ser que, por exemplo, uma mesma função, um mesmo código, recebendo argumentos diferentes ou em cenários diferentes, eles possam ser compilados de maneira mais otimizada. Então o JIT faz isso, ele compila no tempo de runtime, né, digamos assim, e faz com que aquilo seja específico para a implementação, para aquele ambiente, aquele processador que está executando. Então, a gente tem outros exemplos aí de linguagens que usam JIT, como, por exemplo, o próprio Lua, né, o LuaJIT, que é bastante rápido, porque implementa esse tipo de compilação. Depois a gente coloca até aqui no show notes, tem um gráfico bem legal explicando a diferença do JIT, mas como é imagem, né, não fica tão claro assim explicando falando. Agora, Eliezer, eu sei que você separou aí algumas coisas aí para falar pro pessoal. O que que você tem aí de novidade? Bom, o que eu tenho aqui é a primeira... Na verdade, são dois pacotes, né? O primeiro que eu gostaria de falar é do MyPy. MyPy, ela é uma nova versão do interpretador Python, né? Com tipagem estática. Isso aí é um recurso opcional. E o interessante também é que está sendo desenvolvido pelo próprio Guido. E pode ser que isso seja o projeto do Python 4. Então, você vê que, embora o Python ele já seja bastante útil aí, mais novidades estão por vir, e acaba que ele vai englobando assim e conseguindo atingir alguns nichos, né? A gente vai deixar, né, o link aqui no post, e o interessante foi que uma das coisas, né, que começou mais ou menos igual esse MyPy foi o Async.io. Há um tempo atrás ele começou como sendo uma biblioteca extra, e agora está dentro do Python, e eu acho que o Bruno tem aí algo para falar sobre o Async.io. É, legal. Bom, eu sei que assim, o Guido é impressionante, né? O cara não para. Ele está envolvido em vários projetos ao mesmo tempo e mantendo várias coisas. Eu queria saber qual que é a receita de produtividade desse cara aí, porque não dá para acompanhar. Antes de falar aí do Async.io, é interessante também uma outra notícia aí que eu acompanhei pelo Twitter, que o Python 3.6 beta 4, né, ou seja, é a quarta versão beta do Python 3.6, foi lançado anteontem, né. É interessante porque quando a equipe de desenvolvimento, né, os core developers do Python, eles ficam lançando versões beta até a hora que eles acreditam que está estável. Então, assim, é testado continuamente, até que as PEPs, né, as propostas de melhoria do Python sejam todas implementadas, testadas e estejam estáveis, né? Para quem não sabe, o modelo de desenvolvimento do Python é baseado na maior parte, né, além das correções e bugs, mas tudo que é novo que entra no Python entra através de uma PEP, que é um documento que qualquer pessoa pode escrever, e esse documento apresenta uma proposta de melhoria para a linguagem Python. E aí, nessa versão 3.6, nós já temos 16 PEPs que estão sendo implementadas. Ou seja, a hora que sair a versão final do Python 3.6, tem 16 coisas novas, 16 melhorias na linguagem, né? É óbvio que o Async.io é talvez aí a maior novidade, né? É o que a gente está esperando ver funcionar assim de verdade, e talvez é o que vá fazer a gente mudar para o Python 3 de uma vez por todas. Mas eu separei aqui dessa listinha de 16, porque não dá para falar de todos, né? Mas a gente vai colocar no show note o link para todos eles. Tem algumas coisas que eu achei muito interessante, né? Então, a primeira coisa que eu achei interessante em uma dessas PEPs é que agora os dicionários dentro de uma função, né, quando você recebe os argumentos, eles vão ser ordenados, né? E eu sei que é uma dor de cabeça que muita gente tem no Python, manter a ordem, né, dos argumentos ali, quando a gente recebe os argumentos de maneira dinâmica. Então, os caras fizeram uma nova implementação baseada no OrderDict para fazer com que os argumentos mantenham a ordem. Uma outra coisa bem legal que eu já via bastante em outras linguagens, como Ruby, são o que agora são chamados de F-String. Eu confesso que não gostei muito desse nome F-String, porque não quer dizer muita coisa não, né? Mas a ideia é que seja strings, formatação literal de strings. Significa que ao invés da gente usar o ponto .format ou usar o porcentagem ali para interpolar uma variável para dentro de uma string, a gente vai poder escrever isso de maneira literal. Ou seja, no nosso código já existe uma variável lá chamada nome, a gente simplesmente escreve a string e coloca uma marcação especial como se fosse um template ali usando a palavra nome. Na hora que a gente executar aquele código, a string já vai ser interpretada com aquela variável interpolada. Então isso é uma coisa bem legal que faz com que Python seja uma linguagem mais expressiva e mais fácil de entender e de escrever. Então acho que é uma grande melhoria aí do Python 3.6. E obviamente, se você não gosta dessa abordagem ou tem alguma restrição, você vai poder continuar usando as formas antigas de trabalho com string. Outra coisa que eu achei interessante é que agora nas classes em Python, né, a gente sabe que uma classe em Python ela tem dois métodos que a gente pode chamar de inicializador, né? Um é o construtor, que é o método under, under new, e outro é o inicializador, que é o under, under init, né, que ocorrem, são executados em tempos diferentes. E agora a gente tem um terceiro método, que é um dunder method, né, esses métodos especiais, que é o init subclass. Então você escreve lá dunder, dunder, né, dois underlines, init, underline subclass, e escreve um código que vai ser executado apenas quando uma classe filha, né, uma subclasse, for iniciada. E isso ajuda bastante, porque às vezes a gente acaba caindo em problema de recursão infinita no Python. Não sei se... Acredito que todo mundo, que inclusive quem está aprendendo Python, chega uma hora que vê aquele erro, né, que você chegou no máximo de recursão. Então esse método vai ajudar a resolver também esse tipo de problema. Outra coisa legal, que eu já tive que implementar na mão, e agora o Python vai trazer embutido, é o versionamento de dicionário. Então imagina que você tem no seu código um dicionário lá de dados, um JSON, e esse dicionário vai mudando, vai sendo alterado de acordo com a execução do código. Ele vai agora guardar um metadado com a versão. Então a primeira vez que ele mudar, versão 1, se você alterou alguma chave, incluiu alguma coisa nova, ele vai para a versão 2 e assim por diante. Então isso faz com que, durante a execução daquele programa, a gente consiga ter o controle se um dicionário foi ou não alterado. E agora sim, entrando no assunto aí que o Eliezer estava comentando, o async.io. Qual é a novidade dentro do async.io? São os async comprehensions, né? Então, não é uma coisa nova, é simplesmente uma maneira nova de escrever, né? Então, a gente já tinha como fazer um def async, né? Um async, um for assíncrono, esperando de um generator. E agora, com async comprehension, a gente vai escrever uma list comprehension, né? Aquele formato que você faz for x em lista dentro de uma lista, né, e ele gera para você ali um generator. Agora a gente consegue fazer um for, async, in e uma coleção qualquer. Então ele vai consultar aquela coleção dentro de uma list comprehension de maneira assíncrona, usando o async.io. E isso é bem legal, uma forma mais tranquila aí de escrever. Né, então, para finalizar esse assunto, eu sei que essa parte de async.io é difícil, então eu vou deixar a dica de um tutorial que eu li essa semana, e eu estou me comprometendo aqui a colocar a tradução desse tutorial no meu blog, até esse episódio vai ser publicado, a tradução já vai estar aí disponível para vocês, que é um dos melhores tutoriais que eu já li, né? Vale citar que tem os tutoriais do David Beasley e do Luciano Ramalho, né, que tem umas palestras muito legais sobre async.io, mas esse aqui eu achei uma linguagem bem interessante, por isso que eu resolvi traduzir. É um tutorial do blog HackerNum e o link vai estar aqui. Então, com esse tutorial, tenho certeza que todo o programador, aí, independente do nível de experiência com Python, vai conseguir entender assim, o funcionamento do async.io. Então, por enquanto, é isso aí de novidade que eu separei. Olha, eu quero fazer uma perguntinha antes de vocês passarem para o próximo. Eu tenho duas perguntas, tá? Uma, primeiro, para o Eliezer. Você estava falando do MyPy, que é um interpretador com tipagem estática. Traduz isso aí pro português mais comum. O que isso quer dizer e por que, que isso é bacana? Talvez isso não fica óbvio para todo mundo que está escutando. Bom, a tipagem estática, você define igual o pessoal que já trabalhou com C, né? Você fala que aquela variável, no momento da declaração da variável, ela vai ser algo que vai receber um tipo específico de objeto. Então, a gente sabe que no Python hoje, a partir do momento que a gente faz a atribuição, ou seja, coloca a variável igual a alguma coisa, que o tipo daquela variável vai passar a ser o tipo que a gente está atribuindo. Então, se for uma string, ela vai ser do tipo string, se for uma lista, do tipo lista, e assim por diante. Na tipagem estática, a gente diz que aquela variável ela vai receber sempre uma string. Então, alguma das vantagens é que o objeto que vai estar representado por aquela variável sempre vai ser daquele tipo, e isso permite você capturar alguns problemas no momento em que você está compilando, né? Então, por exemplo, essa é uma das vantagens, né, que o pessoal fala a respeito da diferença com Go, com Python, né? Tirando a parte de concorrência, que o Go foi feito para solucionar questão de concorrência, é que quando você tem a tipagem estática, você consegue, em tempo de compilação e não de execução, pegar esses problemas. Então, isso acaba que facilita e você não vai ter um... Vamos supor, você estava esperando receber uma string e receber um inteiro e lá você está tentando acessar um método que só funciona em string e vai falhar no momento da execução. Então, a tipagem estática você consegue resolver isso daí. Acho que outra vantagem também seria o fato de que na hora de compilar, né, vai ser o lance de performance, porque agora você sabe exatamente que tipo de dado que você vai receber, né? Então existe essa vantagem de que o produto final, na hora do código compilado, eu acho que ele vai ser um pouco mais... o fato que ele é mais específico, porque ele sabe a tipagem, né, do dado que você vai receber, isso também ajuda, não? É isso aí. Uma outra coisa que eu gostaria de acrescentar nisso daí é que no Python 3, né, antes até dessa implementação aí do MyPy, já existe um negócio chamado annotations, onde você consegue, com a sintaxe de um comentário, dizer se aquela variável, aquele argumento vai receber uma string, uma lista, um inteiro. Né? O annotation já está disponível, já funciona. A diferença do annotation para tipagem estática é que o annotation ele não é validado, digamos assim, em tempo de execução, nem de programação, nem de compilação. O que acontece é que o annotation fica disponível para que você use uma ferramenta extra para você validar o seu código. Ou seja, você escreveu e colocou annotation, você pode executar uma ferramenta de lint, né, um linter, e esse linter vai olhar naquele annotation e vai falar, olha, aqui você está passando uma string onde recebe um inteiro. E aí ele vai te acusar esse erro. E uma outra coisa legal do annotation é que as IDEs, né, e os editores, por exemplo, Vim, Emacs, PyCharm, eles conseguem, com plugins, usar o annotation para já te informar na hora que você escreve ali se você está passando um parâmetro errado ou não. Obviamente que no MyPy isso vai ser um nível além, porque o seu código não vai nem executar se você estiver passando um valor errado, né? Então, as duas coisas são legais, uma é num nível diferente da outra. Se eu não me engano, esse annotations foi até o módulo que o cara que trabalha com a gente, o Jay Callahan, ele mencionou, não foi isso também, o annotations? Isso, foi. Eu lembro sim de uma conversa de ter mencionado o annotations, mas se eu não me engano é só a partir do Python 3 mesmo, não está disponível para você importar, né? Fazer o backport do annotations para o Python 2. E eu tenho a outra pergunta que eu tenho é para você, Bruno, que você estava falando de todos esses PEP 8 que quando a versão 3.6 do Python foi liberada, né, vão trazer esses 16 recursos novos, essas coisas que você mencionou. E uma delas, eu queria só você sanar uma dúvida minha, que você está lá, de preservar o recurso, né? Preservar a ordem dos argumentos keywords. Existe algum performance improvement aí, melhoria de performance no fato de fazer isso? Ah, existe sim. O que acontece? Já existe na biblioteca Collections, né, no Python, o OrderEdict, né, que é um... Você cria um dicionário da mesma maneira que a gente costuma criar ali, de maneira literal, só que ele preserva a ordem das chaves e desse dicionário. O que acontece? Por que que a gente já não usava o OrderDict antes, né? Porque o OrderDict ele tem um impacto aí de performance, né? Porque é preciso criar um hash ali de ordenação. Só que no caso dessa nova implementação, foi reescrito, né? Foi feita uma nova implementação ali em C, somente dentro das funções, né? Então, não significa que todos os dicionários em Python serão ordenados por padrão. Apenas que, dentro de uma função, quando a gente coloca aquele asterisco kw-args, né, para receber esses parâmetros, eles vão manter a ordem em que foram passados. E a implementação foi realmente melhorada, a performance. Bom, Og, você sabe, como a gente já comentou aqui nos outros episódios, né? Eu e o Eliezer, a gente falando inglês, às vezes comete aí umas gafes. E eu sempre tive na cabeça uma palavra que eu acho que, para mim, é uma das palavras mais difíceis de pronunciar no inglês, que é a palavra cheat sheet. Ou eu não sei se eu falo cheat sheet ou se eu falo cheat cheat, né? Ou seja... que é o guia de referência. E outra coisa que esses dias aqui foi lançado foi um site chamado pythonsheets.com. E é muito legal, você entra lá e tem tudo. Tem as coisas da biblioteca padrão, tem as coisas, alguns pacotes, frameworks, e você consegue ter uma tabela das coisas mais comuns ali para você resolver. E aí eu queria deixar a dica também desse site aí para os ouvintes aí, principalmente para quem está aprendendo, mas de qualquer forma é útil para todo mundo, né? E aí eu queria perguntar para você, né, que já é um fluente aí em inglês, que fala inglês há muitos anos, como é que você fala essa palavra? Cheat sheet. Seria cheat sheet. É muito difícil, né? Muito peculiar essa diferença aí. Você não sabe se o cara tá falando cheat, cheat ou shit. mas mesmo para quem fala fluente, falar isso rápido aí umas 10 vezes, não tem como não escorregar, né, cara? E falar merda, né? É. Literalmente. Literalmente. Trocadilho incluído, hein? Incluído. Muito bom. É por isso que eu prefiro usar a guia de referência. Então é um site de guia de referência, pythonsheets.com. Então, pessoal, isso aí foi o que a gente tinha aqui para compartilhar com vocês, né? De novidades que a gente separou. Como sempre, tudo vai estar lá no blog post. Deixa um comentário falando o que vocês acharam. Se tiver alguma sugestão também para a gente comentar para a próxima semana, no próximo episódio, você deixa lá falando pra gente, ou então manda um Twitter, ou então uma mensagem lá no Facebook. Você já sabe os meios de entrar em contato conosco. E pra gente finalizar esse episódio, que está sendo um pouquinho diferente, né, do convencional, que é as entrevistas, vamos ter agora um book review, e o Og vai trazer aí algumas coisas interessantes pra gente. Beleza, então, para dar o pontapé inicial desse novo segmento, chamado Book Review, o Castalho Podcast oficialmente, então, recomenda o livro chamado H.P. Lovecraft's Book of the Supernatural, editado por Stephen Jones. Mas antes de falar sobre o livro, eu preciso confessar uma coisa. Eu, Og Maciel, nascido no Brasil, sempre evitei qualquer livro que falasse sobre terror ou qualquer tema macabro. Eu simplesmente evitei isso por muito tempo. Pronto, falei, desabafei já. Eu acho que na minha infância eu fiquei meio que overloaded depois de assistir tudo quanto é filme de terror que saiu na década de 80 e de 1990. E então eu evitei um pouco de ler esses livros. Claro que eu li muitas histórias do Edgar Allan Poe, do Stephen King quando era garoto, mas depois de ter assistido um monte de filme de terror, fiquei meio assim que sem vontade ou até mesmo interesse de ler alguma coisa desse gênero. Mas eu posso falar para vocês que tudo isso mudou esse ano, porque aqui no trabalho, nós três temos um amigo chamado David Davis, e o cara é simplesmente fissurado por leitura, e ele também se especializa, assim, vamos dizer, nesse gênero que chama-se Weird Fiction. Eu não achei uma tradução legal para o português, não, então eu vou tentar arriscar aqui, seria ficção estranha ou bizarra, talvez seria uma boa tradução. E de vez em quando, eu e o David, nós nos encontramos, a gente bate papo, toma um café, e a gente sempre, inevitavelmente, acabamos conversando sobre livro, né? E com o passar do tempo, o entusiasmo dele passou para mim, me contagiou, e eu comecei a procurar, então, um pouco mais de livros de algum desses escritores que, anteriormente, eu não teria considerado, sabe, procurar nenhum deles. Então, bem, esse é o background da história, né? Então, o livro recomendado de hoje, que mais uma vez é H.P. Lovecraft's Book of the Supernatural, em inglês, né? H.P. Lovecraft, que é um escritor. Esse livro é uma coleção selecionada pelo escritor já falecido, H.P. Lovecraft, contendo 20 histórias escritas por autores variados, alguns mais conhecidos que outros, e com um teor de horror e macabro para todos os gostos. Eu ainda estou lendo o livro, falta pouco para terminar, mas eu estou gostando muito dele. Até agora, eu não li nada que não me deixasse dormir à noite, que tem ajudado bastante. Mas se você lembrar que muitas dessas histórias foram escritas no comecinho do século passado, dá para apreciar o efeito que elas provavelmente tiveram naquela época. O melhor de tudo, na minha opinião, foi descobrir outros escritores que eu nunca escutei antes, como Arthur Machen, ou Ambrose Bierce, ou tem também William Hope Hodgson, entre outros. Eu fortemente recomendo este livro, e qualquer outro livro escrito por esses autores aqui citados. Lembrando que a grande maioria deles pode ser encontrado completamente free num site chamado Project Gutenberg. Aproveito também para perguntar aos nossos ouvintes: na sua opinião, quem foi ou quem é o Edgar Allan Poe ou H.P. Lovecraft brasileiro? Gostaria muito de saber de vocês. Legal, Og. Eu nunca, confesso que eu também nunca li um livro desse tipo, apesar de que eu já li na minha infância muita coisa do Edgar Allan Poe, eu gostava bastante. Eu até enquanto você falava, eu pesquisei aqui e vou dar mais uma dica. Em português, o livro chama-se O Horror Sobrenatural em Literatura, de H.P. Lovecraft. Para quem estiver procurando aí, tem nas livrarias no Brasil. E eu vou procurar para dar uma lida também. Faz muito tempo, eu sou um pouco medroso para esses assuntos aí. Você fica com aquelas coisas na cabeça, assim. Me lembro de quando era criança, eu ficava um pouco impressionado. Mas eu vou procurar para dar uma lida. Bem legal o review. Obrigado. E outra coisa também que eu gostaria de perguntar para o pessoal que estiver escutando o podcast, é saber sobre esses autores que eu mencionei, né? O Arthur Machen, o Ambrose Bierce, William Hope Hodgson, ou até mesmo agora você acabou de sanar uma das minhas dúvidas sobre o H.P. Lovecraft. Mas é que na minha época, quando eu morava no Brasil, eu nunca tinha escutado desses autores. Então a minha pergunta é: vocês conhecem esses autores? É fácil de achar livro desses escritores aí no Brasil? Porque todos esses são escritores que não são tão conhecidos aqui mesmo nos Estados Unidos, não são tão conhecidos. Os livros deles são meio que... recentemente é que algumas das histórias estão sendo republicadas. E tem muitos outros autores que eu não mencionei, mas só agora é que eles estão sendo republicados. Então a impressão que eu tenho é que não existe, talvez, ou talvez não exista nada deles traduzido para o português. Eu tenho essa dúvida. Se alguém quiser sanar essa dúvida, por favor, deixa um comentário aí para mim depois. Beleza. Bom, antes da gente fechar o episódio, eu quero só deixar aqui um agradecimento especial para as pessoas que comentaram, né, nos nossos últimos episódios, em especial aí para o Juan Valente, né, que fez um comentário lá num dos nossos primeiros episódios sobre a Python Brasil. E o último episódio agora que a gente publicou, que foi falando sobre o Oktoberfest, cervejas e tudo mais, a galera interagiu lá, e aí a Aline Ramos, que é uma das representantes aí das PyLadies, comentou, falou que ficou com a maior saudade da Python Brasil ouvindo o nosso episódio. O Elton Vaz de Souza disse lá no episódio, nos comentários, que ele vai encontrar a gente na Python Brasil em 2017 e vai levar uma cachaça lá de presente pra gente. E tem uma pessoa também que é o Hel Barba, que eu percebi que ele acompanha aí muitos podcasts, inclusive o Castalho há bastante tempo, e ele comentou lá também falando que já foi em alguns eventos de software livre na cidade dele, lá em Natal, no Rio Grande do Norte, e que a gente esqueceu de mencionar que em 2018, né, já está definido que a Python Brasil vai ser lá em Natal, né, depois da de BH. Então é isso aí. E além, teve mais um comentário, que foi do Ellison Rezende, irmão do Eliezer, que eu tive o prazer de conhecer pessoalmente em um dos eventos aqui do Grupai de São Paulo. O Ellison também comentou lá. Então, um agradecimento especial para todo mundo que comentou e interagiu com o Castalho via comentários. É isso aí. Abraço para todo mundo. Eu reforço aqui o abraço, né, que o Bruno mandou para o pessoal que comentou. A gente sempre gosta, né, de ouvir. O Og deixou aí algumas perguntas para vocês e eu não vou nem tentar respondê-las, porque o pessoal já está cansado de saber que eu não sou muito de ficar lendo. E, bom, não sei se isso vai mudar tão cedo. Mas, de qualquer forma, espero que vocês tenham gostado aí do episódio. No próximo episódio desse mesmo modelo, a gente traz mais novidades. E, quem sabe, com alguma participação ou de alguma pessoa que deixou um comentário para a gente. Valeu. Eu vou reforçar, então, o agradecimento de todo mundo que passou lá e deixou um comentário. E, realmente, é muito bom ver vocês colaborando com a gente e dando um feedback, que isso é muito importante para todos nós, para nós três aqui. É bom saber que vocês estão apreciando e vocês estão gostando. E qualquer dica que vocês também tiverem, por favor, fique à vontade, deixa lá um comentário para a gente, tanto pelo Twitter, pelo Facebook ou até mesmo no show notes.